Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um 99 Vidas Bônus. Esse podcast para você que é assinante aqui do 99 Vidas. Eu sou o Felipe Mesquita. Hoje não temos o nosso host usual, o nosso camisa 10. Você lembra quando a gente tava com essa parada de camisa 10? Vocês lembram dessa camisa fase 10, que a gente ficava falando? Tá na chuva. Exato. Eu tava ouvindo o programa. Já vou dar um spoiler, hein? Também não tem a semana que vem. Bem provável. Estamos sem o Jurandir, que tá enfermo. Inclusive, manda aí boas vibrações, desejos de melhoras pro nosso digníssimo host. A gente tem que ser sincero com o ouvinte que é assinante. Tá no bico do corvo. É, infelizmente, aí não vamos brincar com isso, não. Vai que. Corvo, a pessoa que o cara morre. Vamos brincar com isso. Ele tá bem. É só um mau jeito nas costas. Exato, tá se recuperando, logo, logo estará conosco. Mas hoje estamos aqui, como eu falei, Felipe Mesquita, junto comigo, Evandro de Freitas. Olá, jovens. E Bruno Carvalho. E aí? Exatamente, com bastante empolgação. Não, e sempre bastante rápido em responder quando você chama. Exatamente. Muito rápido. Imediato, sem lag, né? Bruno aí é correspondente internacional. Com leve delay, o ping altíssimo. Bruno Scamparini aí respondendo as nossas perguntas. Iremos aqui contar com a ajuda dos nossos ouvintes para este programa, porque nós leremos as suas perguntinhas que vocês mandaram lá no Hotmart. Não existe mais Sparkle, agora é Hotmart. Se você está ouvindo esse programa, você acessa o Hotmart, porque é por lá que você ouve os nossos programas. Mas se você não sabe, existe um tópico lá que a gente fica renovando de tempos em tempos. Você vai identificá-lo pela uma variada foto com várias interrogações que a gente vai buscando no Google aí, cada vez. Pode crer, né? É sempre... A busca é interrogações. Exato, perguntas, aí Google Imagens, aí é a capa nova desse tópico. Mas que vocês mandam perguntinhas pra gente trocar essa ideia dessa forma com vocês, que são nossos assinantes, já que a gente é muito grato para cada um de vocês que assinam aqui 99 Vidas. Inclusive, nesse período de férias teve um aumento de assinantes, e muito obrigado a todo mundo que ficou com saudade do 99 Vidas, né? Eu imagino, porque a gente teve uma mini férias. É, o final do ano, sem ninguém fazer cash, a galera fica na abstinência. Exato, a galera foi atrás do bônus aí, para ouvir os quase 300 bônus que a gente já tem no catálogo. Pergunta aqui do Bruno Franco, @ Bruno Franco lá no nosso Hotmart. Escolha uma pessoa aqui do cast e indique um jogo que seja a cara dele. Será que a gente faz na ordem que a gente de apresentação aqui? Eu entrego. Próximo. Não, um que ele não jogou, né? Você jogou e que ele não. Sem indicação, é. Eu escolho pro Evandro, Evandro escolhe pro Bruno escolhe pro Evandro. Não, pra mim, desculpa, é isso. E começa comigo, né? Por que eu fui burro de falar isso que começava comigo? Porque aí tá muito mais difícil. Eu tenho um pro Bruno bom aqui. Ah, então já pode falar. Pizza Tower. Tem no Switch, Bruno. Bom jogo. Sonic. Jogou já? Não, ainda não joguei, mas eu tô de olho. Pô, mas ele é bom, ele é um Sonic melhor que muito Sonic, hein, mano? Que é o boneco corre pra caralho e sobe. Me lembrou muito jogar os Sonic das antigas. E ele tem um estilo visual que parece que foi feito no Paint, todo esculachado. É um bom jogo, mano. Não jogou, vai aí. Eu vou falar pra você baixar, porque você não é pirateiro, né? Mas quando tiver na eShop da vida, uma promoção, manda ver. É, pode ir aí que vale seu tempo. Tá, agora eu tenho que fazer um pro Felipe, então. Isso. Sim. Cara, um jogo que é a cara do Felipe, que ele não joguei. Jogou. Bob Marley Adventure. Não. D2. Pinball. Cara, Dog Fighters. Né? Pô, um jogo bom pro Felipe que ele não jogou. A cara do Felipe. Pô, pode resgatar das antigas? Eu vou resgatar pode, um das antigas um, pra você. Um. Deve. Eu vou resgatar da geração, não muitas antigas, mas antigo Play 3, assim. Eu acho que o Felipe deveria jogar, se bem que eu acho que ele deve ter jogado, mas o Folklore, cara. Não jogou? Joguei, nunca joguei. Aí, ó, boa, jogo pronto, joga o Folklore. Jogo do Play 3. Por que eu deveria jogar o Folklore? Porque você é fã de Pokémon, você é geração Pokémon, e o Folklore é um RPG. Pokémon. É um RPG que tem aquela coisinha do Gotta Catch 'Em All também, só que num nível mais, entre aspas, presta atenção, não tô falando que jogador de Pokémon é criança, mas num nível mais maduro, a história... É mais madura, entendeu? E é menos sobre... É mais um pouco Ni no Kuni no jeito de mexer com os bichinhos também, ou não? É mais... Porque o Ni no Kuni tem um leve disso, né? O 1, né? O primeiro. Tem, mas não. Acho que ele é mais próximo de Pokémon do que o Ni no Kuni, digamos assim. Beleza. É, vai ser difícil jogar. Esse bobear não tem nem digital ele mais, né? Ele é desses jogos que tem na PSN. Porque eu tenho o Play 3 ainda, né? Talvez o único videogame antigo que eu tenho. Ele e um 360 pirata aqui, tá tudo quebrado. Irei atrás, Bruno. Irei atrás do Folklore. E a minha dica pro Evandro é um jogo que eu sei que o Bruno jogou também, que a gente já falou aqui. Eu acho que o Evandro não jogou, que é o The Sexy Brutal. Muito bom. Jogo muito bom. De puzzle que lida com o time loop e que A ideia é você tem um baile de gala, né, de máscaras que tá acontecendo, e você tem alguém que está matando, assassinando os convidados. E aí você vive esse dia várias vezes tentando salvar esses convidados. E tem aonde isso aí? Ele tem em todas as plataformas. Sim. Game Pass? Tem. Ele não tá no Game Pass, mas ele tem no Nintendo Switch. Aí, no aí... outro Game Pass? Exato. Apesar de tá $5 no Play, hein, mano? É. Pô, parece bom. Eu gosto muito de coisas com looping. Eu queria que a vida real tivesse looping de... Pois é, e ele é um jogo de puzzle, sacou? Que você tem que... Você vai jogar... Ele lembra um pouco a ideia do Outer Wilds, no sentido de você vai jogar aquele dia, analisar as coisas que aconteceram, e tentar achar onde você pode mudar as isso, coisas pra poder... Você volta com o conhecimento, exato, né? Pra você poder alterar a sequência de eventos pra tentar salvar essas pessoas. É um jogo de puzzle muito refinado, assim, porque tem muita variável. Já tá na fila aqui, parabéns aos envolvidos. É um jogo muito legal. 3.6 GB. É um jogo que eu me arrependo de ter jogado depois do que lançou, porque eu acho que eu não dou a devida atenção e o mérito que ele merece, porque é um baita jogo, cara. Já vai pro Switch junto com o Prince of Persia. Fica aí daqui a recomendação do série. Tá bom também, bom jogo também, o Prince of Persia. Mas, ô Bruno, fala, você que é o cara da paz, que evita discutir na rua e tal, não seria da hora ter o controle do clique lá do filme do Adam Sandler? Aí você tá lá, tipo assim, você vê algum cara sendo cuzão com alguém na rua. Você chega, dá um socão na cara do cara, cospe do maluco, e aí você volta, 5 minutos atrás. Mas aí só você tem, porque imagina um mundo de... Não, só você não, filme, pô. Só você tem isso aí. Não, isso seria louco, mano. Você vai lá dar um tapaço na cara de alguém que você tá com raiva. Aí você volta... Você vai estar mó feliz porque você te tirou aquela raiva de você. E a pessoa nunca vai ter sabido que aquilo aconteceu, tá ligado? Seria maravilhoso. Ficar tentando ir na roleta, no cassino. Joga o 22. Caraca. Olha só, caiu o 18, hein? Aí você volta e joga o 18. O cara ia te matar, filho, se fosse no cassino fazer isso. Mas é uma boa mesmo. Isso aí seria muito legal. Se existisse uma realidade que isso fosse possível, pô... Desde que tivesse na minha mão o controle, né? Óbvio. Óbvio, você não quer tomar o tapa. Próxima pergunta aqui do Ricardo MacGregory Viana. Caramba, vai ter. Belo nome, hein? Nome fantasia isso aí? Não sei, mas é um belo nome. Quais jogos deixavam vocês com algum tipo de medo quando criança? E ele fala aqui que ele tinha medo da risada do Bowser no Mario 64. Que acho que era talvez... Caraca. Não o intuito, não era pra ser tão amedrontador? É que eu acho que é pela idade dele, ele deve ser bem mais jovem que eu, porque na época do Bowser, do Bowser do 64, eu já tava já velho, né? Então não me causou esse tipo de sentimento. Mas eu acho que, sabe a musiquinha do Halloween do Atari, cara? Atari, porque ficava aquele e aí tipo pra época você vê uma criancinha correndo do Michael Myers, e aí ele chegar e você controlando a menininha pra tentar evitar isso, e aí ele corta a tua cabeça, você sai correndo sem cabeça. É um jogo que era tenso pra época, né? E aí a época do Atari eu era um pequeno infanto, né? Então acho que era isso. Mas videogame, nunca tive medo. Eu já falei que eu gosto de jogo que me deixa tenso. Não, filho, tenso. Tá cabreiro, é. Tenso, cara, por exemplo. Vai tá ruim aqui. Silent Hill 2 é um jogo que me deixa tenso porque é pesado. Isso até hoje, sim, cara. Se eu for rejogar Silent Hill 2 hoje, eu vou sentir a carga como se alguém estivesse na minha... Tá ligado? Na minha carcunda, assim, ó. Eu ia sentir essa carga. Isso sim. Agora, medo mesmo, já falei. Eu sou a pior pessoa pra assistir filme de terror junto, cara. Porque eu dou risada. Porque eu acho tudo bobo, sabe? Eu sou a pior pessoa. Assim, eu vou no cinema de filme de terror, eu sou a pessoa mais inconveniente, que eu vou ficar dando risada das coisas. Mas tem isso assim, sim. Aí, como eu falei, Silent Hill 2, por exemplo, é um jogo que até hoje, se eu jogar. É, mas era a intenção, né? Assim. Então, de boa. Acho isso. Que no caso dele, por exemplo, do Bowser, não era bem a intenção. Eu tenho um que eu acho que era leve a intenção, mas não tanto. Eu tinha muito medo do jogo por completo, assim, do Majora's Mask. Puta, ela é. Casa da Lua, a Lua vai chegando não com aquela carinha todos lá. Todos os personagens. Aquela carinha dura. Vários mesmo. Personagens têm uma cara esquisita, né? Um bagulho meio ambíguo, assim. Você não sabe se é, sim, uma coisa amigável ou maldita, assim. Eu tinha medo de várias coisas no Majora's Mask. A lua, com certeza, mas as máscaras em si eram meio cabreiras. Vários dos inimigos, dos personagens tinham umas carinhas meio esquisitas. Você tem algum evento que ficou na sua... Então, eu lembrei do Majora's também. E, cara, puta, sei lá, acho que o Resident era o primeiro que eu lembro de ficar realmente assim, ansioso e cabreiro, sabe, com o que pode acontecer. O Resident 1 lá, primeirão, cachorro no corredor e tal. Bits não teve nenhum, não. Seguindo aqui uma pergunta agora menos sobre videogames e mais sobre a vida, que é uma coisa que a gente gosta de misturar aqui várias vezes. Pergunta do Luiz Gustavo Moreira dos Santos. Vocês percebem por si mesmo quando algum dos pilares, aí ele dá exemplo aqui de trabalho, namoro, diversão, família, etc., está ultrapassando o limite na sua rotina ou precisam sempre que alguém dê um toque? Eu percebo, mas não faço nada. É a pior situação. Você sabe e não faz nada. É, tipo, exatamente isso. Eu também tenho um pouco disso. Eu percebo, eu comento com alguém, pô, velho, esse negócio tá me incomodando. E aí a pessoa fala, não faz. Então muda isso aí, muda a situação. Eu falei, bota o pé que eu tenho que mudar mesmo. Não faz. Não, mas no racional tudo é fácil. Eu dou mais um gole e troco de assunto. É, então, é muito duro porque racionalmente tudo é muito fácil. Você sabe o que tem que fazer, você sabe qual a melhor situação, qual a melhor escolha. A treta é executar, né? Exato. E aí eu fico nesse meio também, sabe? Tem coisa que eu fico... Por exemplo, sem necessidade direta, tem dica, 8 horas eu tô aqui trabalhando. Com zero necessidade. E aí eu fico... Eu olho assim e falo, caralho, já 8 horas, por que eu tô aqui, sabe? Ninguém tá me cobrando isso, né? Claramente eu posso fazer amanhã. E eu tô aqui, eu olho e já é 8:30 da noite. Direto acontece isso, direto. E aí tem que ficar... Tem que se controlar, né? Porque é foda, cara. É muito fácil você... Principalmente quando você tá empolgado com algum projeto ou quer fazer alguma coisa muito bem, você se envolve, né? E aí, quando vê, tá desbalanceada. A vida tá errada. Boa. Pergunta aqui do Uriel Farias. Se 99 Vidas acabasse hoje, a que vocês dedicariam o tempo que era destinado a ele? Mais tempo livre ou novo projeto? Novo projeto, com certeza não. Com certeza, tempo livre. A gente passou por isso recente, pô. Teve uma semana que a gente não gravou. Duas, né? Exato. Mas a do Natal não é uma semana normal. É. Você já não tá pensando em nada, né? Pegue seu calendário, ouvinte. Dia 3, normalmente, a gente gravaria. 3 de janeiro de 24 ficava numa quarta. Foi um dia comum e a gente não gravou. É, nem 27, nem 3, né? É, foi ele pulou aí, se perdeu na agenda, pulou um dia. Não, foi burro demais. É que 27 é o que eu falei, é diferente, né? É uma semana entre Natal e Ano Novo. Isso, então, é. Não é uma semana já é uma comum. Semana do limbo, né? É, pra todo exatamente. Mundo. Não, acaba, pô, dia 6. Mesmo quem tá trabalhando, tá só dando migué. 6 de dezembro, Felipe, eu ouvi. O ano que vem a gente vê isso aí. 6 de dezembro. O negócio do trabalho do 99 Vidas é que não tem como dar migué, né? Não, é, tem o dia e a hora certinha. Tem que gravar, filho. Você tem que estar lá pra gravar e pra fazer. Não é igual um trabalho, pô. Mas essa aí, última semana do ano aí, quantas pessoas 3? Não foram trabalhar? Que eu fiz dia 3? Eu estava de férias na praia. Aí, ó. Pessoa, a vida é ser férias na praia? Não ia, né? Não ia. Toda quarta você ia estar na praia? Não, não ia dar conta. Cara, eu acho que eu jogaria videogame. Provavelmente eu ia trabalhar, na verdade. É real, mas... eu ia trabalhar, não, mano. Assim, se eu falar que eu não trabalho durante a gravação, eu tô mentindo. Tô também, mentindo, né? Pesado. Mas eu. É, prestar 100% da atenção no trabalho. Sim, sabe? É isso mesmo. É a mesma coisa. Porque eu não ia falar assim, não vamos gravar, vamos jogar videogame, tá ligado? Quarta-feira à tarde. Mas outro projeto sem a menor condições. Puta que pariu, não me inventa mais coisa não. Porque já tem projeto aí, já tem 99, tem mosqueteiro, já tem projeto da empresa que eu fico puxando e querendo fazer coisa lá, sabe? Aí se eu inventar mais coisa online ainda, eu quero distância da internet, mano, por favor. Pô, meu sonho, hein? Meu sonho é um dia desconectar de vez da internet, desconectar tudo, perfil. Mano, Twitter, fez tudo, plá, acabar. Feliz esses velhos que ficam no bar bebendo lá, Felipe, jogando, falando do Corinthians. É. O cara só sabe o resultado do jogo, tá ligado? Foda-se o resto. Ah, porque... Não, até porque... Vale o assunto. João Dica Dourado tá aqui, ó. Só tem doido, pô. Domingo à noite eu tava arrumando apartamento aqui e deixei ligado no BBB. E antes eu tava assistindo o Fantástico. No Fantástico me apareceu uma matéria da galera questionando a beleza da Paola Oliveira. Ué? Hã? Sim, sim. Pode caçar aí, de onde essa galera? Mais. Mano, a galera, os internautas. Dando hate na. Falando que ela não é mais uma mesma, que ela tá. Calma aí, talvez você não tenha ouvido direito. Paola Oliveira. E aí, lá no BBB, tá loucura. Tendo toda uma polêmica agora. Que o malandro Rodriguinho tá chamando a Yasmin Brunet de feia, mano. Que isso. O Rodriguinho, o cara encheu. Felipe, você frequenta botecos. Você tá ligado a cara do malandro, pé de cana, que bebe o dia inteiro e tá inchado de o shape, de né? O shape inchado. Ele o Rodriguinho shape é inchado. Esses caras, mano. O velho pinguço do bar, tá ligado? E ele, o Rodriguinho quer ficar fazendo comentário sobre o corpo e a aparência da Yasmin Brunet, cara. O mundo tá maluco, bicho. É essa a discussão que tá tendo no Big Brother atual, tá ligado? Tipo, o que... Ô, tá maluco. Ô, na moral. Eu vi no Fantástico, eu falei, não é possível que um ser humano tenha essa autoestima de abrir o Instagram, ir no perfil da Paola Oliveira e falar, tá gorda, já foi melhor. Pelo amor de Deus, mano. Loucura. Tá ligado? É hospício, bicho, num nível que não tem condições não, a internet, mano. Acertar o Bruno, que tá cada vez mais offline também. É, isso é bom mesmo. Isso aí. Aqui, ó, a matéria. Paola Oliveira fala sobre críticas ao seu corpo, não me deixo em paz. Que isso. Quem tiver Globoplay lá, assiste. Com certeza tem no Globoplay. Como é que qualquer outra pessoa pode ter paz, então, né? Exato, então fudeu. Vamos todo o resto de nós mortais, acabou o mundo, nunca mano. Nunca vou ter paz de nada. É. Então essas foram as nossas perguntinhas da semana e nossas reflexões. Tivemos aí jogos e reflexões e também uma fofoca aí sobre as pessoas enlouquecendo na internet. Por engano. Com esses tipos de comentários. A humanidade está cada vez mais coringando, maluco. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigado, meus amigos que estão aqui. Muito obrigado a você, ouvinte assinante do 99 Vidas Bônus. É graças a vocês que a gente tem não só esse programa extra aqui para bater papos diferentes, mas, claro, toda semana o 99 Vidas chegando para você na sexta-feira. Então é isso, eu sou o Felipe Mesquita. Eu sou o Evandro de Freitas. E eu sou o Bruno Carvalho. E até semana que vem. Não, o Rodriguinho falando pra ela, você é nova, você devia fazer academia. Pra Yasmin Brunet! E ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo academia? Mano, tá ligado? Tipo assim, o rabo tá abanando o cachorro, com certeza, filho. Não, né? É?